Grab a beer. De Juan Pasanova, menina bonita. Let's go, Bossa Nova. Bossa Nova lá do Brasil, né, cara? Tem aí, Bossa Nova aí. Diretamente do Rio, né? O cara aí, man, sabe como é que é, man? Tava na praia. Bobo velho. Let's go, bobo velho.

Thank you. janeiro.